5220, solo 12, libera a esquerda, chama o solo 121, décima 1, antes da Alfa. Gol no 867, próxima ponta, espera pronto. Gol no 867, autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 240 graus, 07 nós. Alinha e decola 28, boa noite. 67, atente a restrição, contendo pro outro, até 2500, pés. Atente a restrição, noite. Rono 867, decolada, zona 5, chama o controle 119, décima 8, novo. 198, gol, no 867. Torre, Papá Romeu Juliette, Vitor Charlie. Papá Romeu Juliette, Vitor Charlie, continua a aproximação. Reporte na quinta milha, ajuste no 0 no 4. Vai entrar na quinta milha, Juliette, Vitor Charlie, 1014. O Juliette Vitor Charlie tá visual. O meu Juliette Vitor Charlie, check drain. Vou confirmar agora. Passo travado, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, confirma o pátio. Prosseguir para mais teste. Ciente, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 09 nós. Livre pouso 28, Juliette, Vitor Charles. Salvador, Oceaner 6254. Oceaner 6254. Mantém o ponto de espera da 28. Mantém ponto de espera da 28, Oceaner 6254. Oceaner 6254, após o King Air, ali, mantém ponto de espera da 28. A aeronave está em curta sinal, ali mantém o Oceaner 6254. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charles, Solon 21, libere a esquerda, mantenha a antiralfa, chame o Solon 1, 21, décima 1. Oceaner 6254, autorizado a decolagem, mantendo proa até 2.500 pés, vento 220 graus, 90 nós. Livre decolagem, cabeceira 28, mantém proa 2.500 pés, Oceaner 6254. Oceaner 6254, decolada de 22, chame o controle 119 décima 8, por favor. 198 graus, uma boa tarde. passando, rotando, matando. Siga. Vem passando, passando, rotatória, só. Mais 3 minutos, 5 milhas, afastado. Maratona, vem parador. Tinha parte a rimar. Não, é pra parar na vertical de Lauro. Vai seguir para o passo 3, só. Ciente, é a parte vertical de Lauro. Vem de carro, Maratona. Lima Mike Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Cruzamento, apoio de táxi 45, frequência livre estacionar. Hotel Olimatango na vertical de Lauro. Tem que estar afastado quantas milhas, Hotel Olimatango? 1,5 milha. Gente, tem condições de agilizar para o cruzamento? Tem, com força. Gente, direto para o pátio 3, Hotel Olimatango, reporte na curta final. Na curta, Olimatango. Salvador, bom dia, 5240, estabilizado no localizador. 5240, reporte mais de 5 milhas. Vai reportar 5 milhas, 5240. Calimatango, vento 230 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4, reporte solo controlado. Controlado, patarada, Calimatango. Milhas baixou, travou visual, 5240. 5240, livre pouso na 28, vento 210 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso, pista 28, 5240. Matando, falou 28, frequência livre. Salvador, 8. Boa tarde, Oceanero 6141, estabilizado no localizador Zulu da 28. Boa tarde, Oceanero 6141, repartir sinal de 5 milhas. Reportará, confirme, 9 milhas, você pediu? 5 milhas, 05 milhas. Reportará 5 milhas, Oceanero 6141. Gente, Hotel Limatã, em condições de cruzar na retaguarda do trip que está na 1-0. Gente, agiliza, cruza em menos de um minuto. Gente. 5240, Solos 31, livre à esquerda, Solo 121, décima 1. Livre à esquerda, 121, décima 1, trip 5240, boa. Hotel Limatã, o desconsidere, tem 1-0 aeronave na final, aguarde para o decolagem e cruzamento. 1-4-1, livre pouso na 28, vento 200 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 28 com 1014, acho que é 6-1-4-1, 5 milhas agora. Sim. Poderia confirmar o vento para o Chanel 6141? 210,9. Graças. Solo 41, Solo 34, livre à esquerda, Solo 121, décima 1. 21, décima 1, Xenero 6141. Hotel Limatã, vento 210 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4, é parte fora do solo. Autorizado, Hotel Limatã. Muito bom dia, livrou na sua escuta. Oceanair 6141. Gente, o Oceanair 6315 informa o helicóptero no setor norte do campo, efetou cruzamento, segue para setor norte sem interferir. Vento 210 graus com no 09, altímetro no 0 no 4, livre pouso na 28. Tem livre pouso na 28, Oceanair 6315. Fala, Salo Tango. Gente, fora do solo aos 35, vou partir controlado da RMAR. Controlado da RMAR, Patarata. Queria confirmar a frequência do solo, do Xanamé 141? Solo 211. 211. Certo. Tempo para te esperar. Tá lhe matando na rima? Já na caixa. Gente. Para o Vitor, faz o Xané, a linha mantém no 28. Chale matando, sala aos 37, frequência livre. Xané 6315, solo aos 37, livre à esquerda, antes da Alfa, chama solo 121, décima 1. Alfa 2, obrigado. Alfa Bravo Vitor, lembrando após decolagem, mantém pro até 2.500 pés, livre decolar da 28, vento 230 graus, como zero nosso. Bravo Vitor, copiou? Alfa Bravo Vitor na escuta da torre. Teatro no 0 no 4, livre taxa, chama para ingresso. Torre, Oxenero 6320. Torre, Oxenero 6320, reparte final de 5 milhas. 5 milhas. Bravo Vitor, decolado aos 39, lembrando, mantém pro até 2.500 pés, chame controle 119.8, bom voo. Grato. já ser partilhado e pronto. Final de 5 milhas, baixado e travado, 6320. 6320, livre pouso na 28, vento 220 graus, com no 09, altímetro no 0 no 4. 220 com 10, é isso? 230 com 10 agora. Okay, obrigado. Manda livre pouso na 90, 6320. Salvador, Trip 5474, muito boa tarde. Boa tarde, Trip 5474, é a parte lá de 5 milhas. Reportará a fala de 5 milhas, 5474. Gente, recolou o November, mantém a posição, estimado menos de 1 minuto. Boa, 3216 na minha ponte de espera, 0028 pronto. 3216 na minha ponte de espera. Mantendo. 1 novembro, livre decolar da 17, vento 230 graus, com 8 nós. 6320, solo 43, livre à esquerda, solo 121 no decimal 1. Livre à esquerda, 6320. Trip 5474, final de 5 milhas. Gente, continue a aproximação, guarde pista livre. Vento 230 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Guardando pista livre, 5474. Depois do solo, 219? 121 no 1. 474, livre decolada, livre pouso na 28, vento 230 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 5474. 1 novembro, decolada aos 44, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 6098, graças a Deus. É o 3216, faz o trip na curta final, ele mantém 28. 5474, solo aos 46, livra à esquerda, solo 121, decima 1. Esquerdão, 21, decima 1, 5474. Quatro, caso ainda esteja na escuta, mantenha antes da alfa e chame solo. Três, dois, uma, meia, livre decolar da 28, vento 220 graus com 7 laços. Iniciado, tanto 32, uma, meia. Salvador, boa tarde, azul 4082. Azul 4082, a parte lá de 5 milhas. A porta ali, 5 milhas, 4082. Decolado aos 47, mantém pro até 2500. Controle 1, nave decimal 8, bom voo. 098, obrigado, bom final de semana. Final de 4 milhas agora, 482, baixou também. 482, livre pouso na 28, vento 230 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Gente, pouso autorizado na 28, 482. 1 no 0 no 4. Salvador, muito boa tarde. Passareiro 2230, está próximo ao ponto de espera aqui, está pronto. Ok, visual da aeronave da zona corta final? Afirmativo. Após a aeronave da zona corta final, ali mantém 28. Afirmativo, após o colega da azul, ali mantém na 28. 2230 da passareira. Solo 4082, solo 50, livre à esquerda, antes da alfa, chama solo 1, 21, decima 1. Livre à esquerda, antes da alfa, chama 21, 1, 40, 2. Para 2230, após decolagem, irá manter para até 2500 pés, vento 230 graus com 8 nós, livre decolada 28. Está livre decolagem 2230, vai manter proa até 2500 pés. Decolado ao 53, controle 19, bom voo. Vai chamar o controle agora 119.8. Grato, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho e bom final de semana, hein? Grato. Torre Salvador, um cordial boa tarde, até 3144, passou o Zan, ILS Zulu da 2A. Boa tarde, 3144, é parte final de 5 milhas. 5 milhas, reportará. Agora 4 milhas da cabeceira, tá 31144. Gente, livre pouso na 28, vento 240 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 28, tá 31144. Pode confirmar o vento no solo, está 3144. Vento 230 graus, com 8 nós. Graçou. ligado? Confirme a aeronave. Gente, confirmando frequência do solo em 121 no decimal 1. Fiz 144, solo 57, livre à esquerda, antes da alfa, chame solo 121 decimal 1. 21, obrigado. Está livre o cruzamento, seguindo a Airbus da TAM, reporte livrando. Boa tarde, 3805 da TAM, ponto espera da 28, pronto para decolagem. Boa tarde, 3805, a linha mantém, 28. A linha mantém na 28, 3805. Sou 32, avistado livrando, chame solo 121, décima 1. Trip 5626, chame 119, décima 8. 29, 5 milhas. Samara. No 3805, a linha decolada 28, vento 230 graus, com meia dúzia de laço. Livre decolagem 28, tá 3805, confirmando, mantém flow até 2000. Flow até 2500, rapaz, decolagem. Salvador, muito boa tarde, Azul 5021, aproximando o ponto de espera 28, visual para nós. Boa tarde, 5021, não mantenha o ponto de espera. Manteremos. Final de 4.6, 964. 21964, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 220 graus com 79, altímetro no 0 no 4. 904, livre pouso, 28, gol 964. 3805, decolado ao 59, controle 19, decima 8, bom voo. Obrigado, 198. O 5021, após o Boeing da Gol na quarta final, a linha mantém 28. Bono 964, solo 01, no livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 1, 21 decima 1. A esquerda, 21, Bono 964. Mantenha o ponto de espera. Confirme? É confirme o contato da 64? Se a frequência do solo é 1211. Ouve. Salvador, boa tarde. O gol 2008 a 3 milhas do 364, baixar o trabalho. Boa tarde, gol 2008, é partindo de 5 milhas. Gente. Azul 5021, livre decolar da 28, após decolagem mantém pro até 2500 pés, vento 230 graus com meia dúzia de nós. Decolagem após mantém pro até 2500 pés. O 2008, vento 230 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso na 28. Livre pouso, 2008 a gol. O 21, decolado ao 04, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Mais 8, obrigado. Oi, Salvador, azul 41 no meia, estabilizado o FLS, 28 visão com campo. Azul 41 no meia, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Setor 32, temos mais uma aeronave no sequenciamento, mantém o ponto de espera, estimado 2 minutos. A intenção é decolar a partir da intersecção. Gente, mantenha o ponto de espera da hotel. Sim. 2008, solo ao 06, livre à esquerda, antes da alfa, chame solo 121, decimal 1. 21, não, livrar. Bom dia. 4196, vento 250 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. 7, guardando pista livre, baixar travada. Pouso na 28, vento 240 graus com 7 nós. É autorizado, pouso 28 azul 4196, obrigado. Sou 32, após o azul na curta final, a linha mantém 28. Patrono no meia, solo ao 09, livre à esquerda, solo 121, décima 1. Esquerda, solo 219. Passador 3-2, após decolagem irá manter por até 2.500 pés ou liberação do controle, livre decolar da 2-8, vento 230 graus com 8 nós. Avião 19 ali, mantém a partir da intersecção. Tô 3-2, decolado 1-1, controle 1-9, decima 8, bom voo. 1-1-9-8, grata, partidor 3-2. Avião 19 visual para a nave decolar da frente. Frente livre, decolar para a intersecção, vento 230 graus com 7 nós. Torre o Alfa Tango Tango, na final de 8 minutos. Alfa Tango Tango, vento 220 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Tá, fora de foco. O Gavião 19, decolado aos 1-2 do farol de Itapuã, controle 1-9-8, bom voo. Gavião 19, pro do farol, controle 1-9-8. Tango Tango, check train, livre pouso na 28, vento 230 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso 28, trem está embaixo, checado.